sobe, ela sobe. É difícil mantermos a chama acesa quando por momentos não temos mais a certeza. O tempo que se perde no tempo de fugir, e de um minuto para o outro tudo parece ruir. Quero voltar a amar, tenho esse direito. Quero voltar a amar num mundo mais que perfeito. Eu farei tudo de novo, só para não viver a pensar no que podia ser, no que podia ter. Pergunto sem resposta, o que hei de fazer? Acontecer. Descobri que esperar não compensa, mas quero acreditar que um dia a recompensa até a mim vai chegar. Quero voltar a amar, tenho esse direito. Quero voltar. Meu voltar. Eu

quando me deito e logo ao romper do dia. Rezo sempre uma oração à minha Santa Maria. Ela sempre me protege e me dá a sua mão. Dá-me sorte no amor e paz no meu coração. À noite quando me deito e logo ao romper do dia, rezo sempre uma oração à minha Santa Maria. Ela sempre me protege e me dá a sua mão. Dá-me sorte no amor e paz no meu coração. Santa Maria, Santa Maria, muito obrigada por me dar tanta alegria. Santa Maria, Santa Maria, minha santinha protetora noite e dia. Ave Maria e uma Salve Rainha. Ao deitar e ao levantar rezo à minha santinha. Rezo por mim e por ti que atravessas horas más, para que nos dê saúde, alegria, amor e paz. Padre nosso, Ave Maria e uma Salve Rainha. Ao deitar e ao levantar, rezo à minha santinha. Rezo por mim e por ti, que atravessas horas más, para que nos dê saúde, alegria, amor e paz. Santa Maria, Santa Maria, obrigada por me dar tanta alegria. Santa Maria, Santa Maria, minha santinha protetora noite e dia. Santa Maria, muito obrigada por me dar tanta alegria. Santa Maria, Santa Maria, minha santinha protetora noite e dia. O padre da minha aldeia, há dias da Romaria, acabou a procissão, lá foi todo pimpão à noite para a folia. Andou lá no bailarico, muito bem disfarçadinho, com solteiras e casadas, viúvas divorciadas, a dançar agarradinho. E foi com todas, e foi com todas, o nosso padre é danado para bailar. E

Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, com

Canal 2. Só quando me der o seu coração, eu ando louca a ficar chorando. Essa é a rádio que só toca sucesso. Por um momento chorei por ti, porque te amava. A saudade apertava em mim e chorava. Eras tu quem eu queria para mim, quem eu amava. Hoje entendo e até digo, mas ainda vais voltar. Um dia sem ti fiquei e foste embora. Tantas noites chorei por ti com alma magoada. Se voltares eu vou te amar como sempre te amei. Por momentos ainda choro com emoção. Só eu sei o que sofri por te amar. Hoje entendo e até digo, mas ainda vais voltar. Chorei revoltado, foi por te amar. Hoje sou eu alma perdida sem lugar para ficar. Sobrevivo com a saudade de te ver. Vivo no mundo da minha ilusão. Passadas a pensar em ti, por momentos ainda choro com emoção. Só eu sei o que sofri por te amar. Hoje entendo e até digo, mas ainda vais voltar. Se eu chorei revoltado, foi. Dos seus beijos, é a miúda que eu quero só para mim. Tenho o perfil da mulher dos meus desejos. Eu ando louco por essa miúda sexy. Mas quero dela muito mais que curtição. Eu ando louco por essa miúda sexy. Quero amá-la com ternura e paixão. We'll be right back.